Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches. Bienvenidos a Confidencias en la madrugada después de este pequeño parón, nueva temporada, con más buenas canciones. Por ejemplo, hoy tenemos un corte muy jazzístico y lo demostramos, por ejemplo, con Charles Mingus en el contrabajo, este gran artista de los años 50 y 60 y 70. Este Goodbye Pork Pie Hat. Thank you. tras escuchar Goodbye Pork Pie Hat, con el que empezamos nuestra sesión de hoy, confieses en la madrugada, vámonos con Lenny Tristano y su trío y este I Can Get Started. Abandonamos el jazz, pero nos vamos a continuación con un poquito de samba en este High Fly Orchestra con el tema Sambiña junto a Paula Morelenbaum. Sua chama se espalha pelo ar. Então vê se vem e não esquece o que eu preciso. Só teu carinho vai me esquentar. Sem teu amor, meu bem, eu não sou nada. Pois tua luz desperta o meu sonhar. E junto do teu passo eu vou até de madrugada. Nesse sambinha feito pra dançar. Se espalha pelo ar. Então vê se vem e não esquece. Só teu carinho vai me esquentar. Sem teu amor, meu bem, eu não sou nada. Pois tua luz desperta o meu sonhar. E junto do teu passo eu vou até de madrugada. Nesse sambinha feito pra dançar. Con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Sigues en la noche, sigues en Confidencias en la Madrugada en el RFC Radio. Vámonos con una gran vocalista, una gran diva del jazz como es Billie Holiday, y este Mean to Me, la gran diva del jazz de los años 40 a 60. Thank you. Billie Holiday, y ahora viene el brasileño Ivan Lins, que nos recuerda que estamos en el mes de septiembre. Nos recuperamos con este tema que se llama Setembro, el primer movimiento del Camino de Ituberana, del LP Novo Tempo de 1980. Thank you. Y tras escuchar Ivan Lins con este Septembro, en este gran coro, interpretado después, posteriormente, por Quincy Jones y Take Five, bueno, perdón, Take Six, Take Five es otra cosa, vámonos con más portugués, Víctor Ramil y este Así, Así, Así, Así. Sinceramente não vou ficar passando a limpo meu coração, roendo as unhas, pensando em voz alta, botando os pingos nos is. Falando sério, eu já cansei de revirar minhas emoções, de vasculhar as gavetas do armário embutido da nossa paixão. Beijos, estou de saída, vou reinventar minha vida, vida, vida. Eu preciso viver. Ei, amiga, pra que dizer nossa solidão? Pra que disfarçar nossa solidão? Continuasse assim, assim, um dia a gente ia terminar, saindo pela tangente ou desidratado de tanto chorar. Na certa ainda vais ver mexer, me sou naquilo até concordar, que o nosso erro foi não conjugar aos limites o velho amar. Registra minha partida no arquivo da tua vida, vida, vida. Eu preciso viver. Ei, amiga, pra que disfarçar nossa solidão? Pra que disfarçar nossa solidão? Abandonamos un momento la parte jazzística y latina para irnos con el gran John Denver y este Old Folks, Viejos Amigos. Viejos Amigos son las viejas canciones que ponemos aquí y que siempre tienen gusto y preferencia de escuchar en Confidencias en la Madrugada, donde pueden disfrutarse sin ningún motivo de corte aquí en rfcradio.es. The old folks don't talk much. They talk so slowly when they do. They are rich, they are poor. Their illusions are gone. They share one heart for two. Their homes all smell of time, of old photographs, and an old-fashioned song. Though you may live in town, you live so far away when you've lived too long. Have they laughed too much? Do their dry voices crack? Talking of things gone by, have they cried too much? A tear or two still always seems to cloud the eye. They tremble as they watch the old silver clock. When day is through, tick-tock so, so slow. It says yes, it says no, it says I wait for you. The old folks dream no more. Their books have gone to sleep. The piano's out of tune. The little cat is dead. And no more do they sing on a Sunday afternoon. The old folks move no more, their worlds become too small. Their bodies feel like lead. They might look out a window, or else sit in a chair, or else they stay in bed. And if they still go out, arm in arm, arm in arm, in the morning's chill, it's to have a good cry, to say their last goodbye to one who's older still. And then they go home to the old silver clock. When day is through, tick-tock so, so slow. It says yes, it says no, it says I wait for you. The old folks never die. They just put down their heads and go to sleep one day. They'll hold each other's hands like children in the dark, but one will get lost anyway. And the other will remain just sitting in a room which makes no sound. It doesn't matter now, the song has died away and echoes all around. You'll see them as they walk through the sun-filled parks where children run and play. It hurts too much to smile, it hurts so much, but life goes on for still another day as they try to escape the old silver clock. When day is through, tick-tock so, so slow. It says yes, it says no, it says I wait for you. The old, old silver clock that's hanging on the wall, that waits for us all. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Bien, después de esta parrafada que dijimos al principio de John Denver con All Folks, vámonos con Chet Baker, este trompetista y también cantante, con el tema llamado Tenderly. Thank you. Thunder Lee, Chet Baker. Ahora a continuación viene Buddy Rich con este Backwoods Sideman, un poquito más de jazz. Boots, Sideman, Buddy Rich, y ahora viene el saxofonista Sonny Rollins, que recientemente cumplió años con este Harlem Boys, un poquito de jazz funk. Bien, después de Harlem Boys de Sonny Rollins vienen dos temas para finalizar nuestra sesión de hoy. El primero, Sonny Clark, un poquito más de jazz con este Cool Strudin. Thank you.